A longa espera machucava tanto tempo. A primavera não chegava e o sofrimento me fez gritar por tantos nomes que lamento não ser mais forte. Eu não pensava que dia, por acaso, você chegasse e assim mudasse a minha sorte, que me mostrasse que o amor não é pecado. Quando é sincero, o amor é belo, o amor é belo, o amor é belo, o amor é lindo e faz mais falta do que o ar que eu respiro. Quando é sincero, vale mais que o mundo inteiro. O amor é belo quando ele é verdadeiro. O amor é lindo quando nos faz ver tudo muito mais bonito. Quando se entrega todo amor que há na gente. E ainda é pouco pra mostrar o que se sente. Você hoje é o pão que aplaca minha fome, é a palavra que este meu coração ouve. Você é água pra quem tanto tinha sede, por isso é que eu te amo. Quando é sincero, o amor é belo, o amor é belo, o amor é belo, o amor é lindo e faz mais falta do que o ar que eu respiro. Quando é sincero, vale mais que o mundo inteiro. O amor é belo quando ele é verdadeiro. Você hoje é o pão que aplaca minha fome, é a palavra que este meu coração ouve. Você é água pra quem tanto tinha sede, por isso é que eu te amo.